Micro. Fonia. Oh, que merda! Você me assustou, porra. Ei, você tá bem? Você é maluco de andar aqui à noite assim? Deixa eu te ajudar. Vem cá. Tangerine. She is all they claim. Andalaya. A orgulhosa cidade do cobre do Brasil. É assim que eles chamam esse fim de mundo. Faz sentido o símbolo químico do cobre ser cu. São só 7:30 da manhã e eu já tô de pé, observando um garoto de 20 e poucos anos, filho de uma italiana irritada, morto com a cara aberta de lado a lado por um maníaco. Diz pra mim se isso não é o cu. Meu nome é Marcelo Vargas. Sim, como o presidente que acabou de abrir as pernas para os Estados Unidos. Mas nós não somos parentes. A porra da Europa está em guerra e eu recebo corte no orçamento. Muito bonito, senhor presidente. O rapaz era pescador. Joaquim Vila tinha acabado de sair de um bar cheio de cerveja ruim, martelando a cabeça dele. E foi morto com uma martelada na lateral da cabeça. Irônico. A mãe dele tá na delegacia, gritando até agora. Estamos a 20 minutos lá e eu ainda consigo ouvir a voz dela. Deve ser uma merda perder um filho assim. Mas foda-se, não era meu. Bem, vamos aos fatos. Ninguém viu nada, ninguém ouviu nada. É o terceiro crime com as mesmas marcas. E todos nesse mês. Alguém dá uma porrada na lateral da cabeça, que geralmente desloca o maxilar da vítima, amarra ela, corta a boca dela até as orelhas e fura a garganta só para garantir que depois disso tudo, os coitados vão morrer com certeza. E ninguém nunca viu nada, ninguém nunca ouviu nada. Segundo o delegado, eu fui promovido a detetive de casos especiais. Promovido meu ovo, já que o meu salário continua o mesmo. Eu continuo sem poder tocar nos figurões da cidade e nem pensar em falar com os filhos e amigos deles. Deviam ter promovido meu ovo, sério. Detetive Vargas da polícia de Andalaya. Senhor Matias, certo? Sim, senhor. Este bar é da minha família e desde que meu avô veio por cá. Nunca tivemos problema com a polícia. Juro que não sei de nada, senhor. Seu Matias, por favor. Nós não estamos acusando ninguém. Eu preciso saber detalhes da noite passada. Se o rapaz tinha algum desafeto, alguém que pudesse querer causar algum mal a ele e assim por diante. Não. Juquim era um freguês normal. Ele não tinha problemas com outros pescadores. Tinha sangue quente, discutia muito, mas nunca teve um problema que um soco não resolvesse. Da porta pra fora, todo mundo se resolvia pra trabalhar. O rapaz era honesto. Meio mulherengo, mas honesto. A mãe dele disse na delegacia que ele estava noivo. Noivo? Joaquim corria atrás de qualquer rabo de saia que passasse por aqui. Coitada da noiva dele, pois. Se eu precisar, eu posso encontrar o senhor no bar, certo? Sim, senhor. Mas não sei no que mais posso te ajudar. Eu também não. Joaquim Vila é a terceira vítima desse maníaco que tem me deixado acordado à noite. Na primeira, ele matou um tal de Marcos Roberto. Sujeito trabalhador, honesto, do tipo que o povo gosta. Ele era um carteiro com um bom casamento, duas filhas, morava num bairro bom, sem desavenças ou passagens na polícia. e foi amarrado numa árvore e aberto de orelha a orelha mesmo assim. O funeral foi de caixão fechado e lotado de gente. As pessoas realmente gostavam dele. Seis dias depois, encontraram a Nicole Vines, uma menina linda, de 20 anos só. Estudava no Rio, estava na cidade para visitar o pai e umas amigas. Ela foi encontrada nas docas por um guarda de um depósito. O velho estava fazendo a ronda e viu a menina. Ela já estava perdendo os sentidos quando ele avistou ela amarrada num poste. Ela morreu nos braços do velho. Acho que ele nunca vai se recuperar disso. Enfim, foi aí que me chamaram e me falaram dessa promoção de merda. Agora eu não durmo. Deixa o meu coração descansar. Detesto estacionar no hospital. Esse lugar é ruim de manobrar pra cacete. A ala policial do Hospital Maurício Chagas, o único de Andalaia. Foi onde eu conheci as duas vítimas, já abertas. O médico responsável pelas nossas vítimas é o Dr. Constâncio. Sujeito bacana, é um dos poucos de boa família que não está envolvido em política. A sala dele fica bem do lado do necrotério. Dá para entender porque eu me dou bem com ele. Boa tarde, doutor. Apaga o cigarro, Vargas. Já é a milésima vez. Desculpa pela milésima vez. É o hábito. O hábito vai te matar. Você também fuma, doutor? É, mas não como uma chaminé de fábrica. Tá bom. E o que você tem pra mim? Eu fiz vários relatórios. Eu encaminho pro seu escritório essa tarde. Relatórios, doutor? Pô, resume pra mim. Você acha que eu não tenho nada melhor pra fazer? Eu acho. Tá. Então vamos lá pra fora. Me dá um cigarro. Dr. Constâncio é um bom rapaz. Dedicado, recém-casado, sem filhos ainda. Um prodígio. Os pais dele são donos de algumas empresas em Minas Gerais e o menino foi educado rodando por aí. Muito bem educado, por sinal. Filho da mãe se formou novo em medicina em São Paulo e veio pra cá. Pra esse fim de mundo. Eu tô tentando encontrar um padrão, como você me pediu. Mas não tem. Eu já comparei peso, altura, históricos de doenças familiares, tipos sanguíneos, quantidades de sangue perdida. Até se o sangue for recolhido, eu analisei. Nada foi levado do corpo. Nenhum pertence ou parte. Sabe, como uma espécie de um troféu. Nenhum tratamento psicológico, nem internações recentes. Nem na mesma época. O tal do Marcos Roberto, então, tinha uma saúde invejável. Bom pra mulher dele, né? Ou melhor, ruim agora que ele bateu as botas. A sensibilidade em pessoa. Você já interrogou as famílias? Eu tô indo visitar o pai da senhorita Vines. A família do Marcos Roberto foi pra São Paulo, pra casa da mãe da mulher dele. O cara tinha duas filhas pequenas, né? Não dá pra culpar a mulher dele por fugir. Mas ela foi liberada pelo delegado. Ela tava em choque até bem depois do funeral. Disseram que ela tava atônita, com cara de anestesiada. Ninguém esperava que um cara bacana assim fosse ser morto do nada, se é que foi do nada, né? É, mas é a falta de um padrão que tá me tirando sono. Eu tenho lido sobre o caso durante a noite toda. Minha mulher não quer te ver nem pintado de ouro por ter me falado desse caso. Ela acha que tem gente grande envolvida nisso. Manda um beijo pra ela e diz pra ela não se preocupar. Se tivesse gente grande envolvida nisso, eu não estaria no caso. A politicagem dessa cidade me odeia. Participaram desse episódio Daniel Gaivota, Galu Carvalho, Fernando Duarte e Davi Barenco. Microfonia.